o teu fogo em mim. Acende a chama, sopra a inflama no meu coração. Fala comigo, meu grande amigo, Espírito Santo, Consolador, Intercessor, fogo consumidor. Sopra o teu vento sobre nós, Senhor. De cama, vem retira o pecado, vem purificar, vem enche-nos até transbordar. Vem Espírito Santo, vem neste lugar, o teu povo sedento te clama. Vem retira o pecado, vem purificar, vem enche-nos até te clama, vem retira o pecado, vem purificar, vem enche-nos até transbordar. Enche-nos, cura e renova, enche-nos, aviva e transforma, enche-nos de fogo e unção, enche-nos, aviva-nos, arde o nosso coração. Enche-nos, cura e renova, enche-nos, aviva e transforma, enche-nos de fogo e unção, enche-nos, aviva-nos, arde o nosso coração. Cura e renova, enche-nos, aviva e transforma, enche-nos de fogo e unção, enche-nos, aviva-nos, arde o nosso coração.